E o Nossa, micro. agora você é o mestre da física aí. Ah, eu tô. Edição de som, né? Eu peguei uns cursos online aí no Telecurso 2000. Tô acordando 5 da manhã. Telecurso 2000 é foda, velho. Os caras. Agora é hora da revisão. Estou muito ridículo, viu, Você já cara? E é viu? sempre uma feirinha, tem um cara que é dando uma quitanda, É velho. tipo os caras entrando numa quitanda pra discutir física termonuclear, né? O maluco tomando aquele pingado de margarina, pão, café. Não, porque você sabe, assim, os prótons, os nêutrons, os elétrons, eles. O elétron, quando pula de camada, tem uma liberação de energia. Aí começa a fazer os gráficos, né? Aquelas representações assim, o B, Q, M. Não, começa no K, né? Ah, eu não K, M, sei. M. É, mano, começa no K, você não lembra, pô? Camada K, camada L, Opa! para na camada Q. Muito foda, velho. Telecurso 2000, ó. Cultura. Eu corto Telecurso 2000. Eu passei no vestibular vendo Telecurso 2000. Que aí logo eu vi a Globo Rural, né? Então já pega biologia aí, né? É, claro. Que bosta, cara. Vamos Não, começar. e tem gente que acorda mesmo às Aí eu. 5 da manhã. Tipo, agora que eu tava no cursinho, não, mas quando eu tava no ensino fundamental, eu acordava todo dia pra ver Telecurso 2000. Nossa. Aí eu já. Não, não. Não, acabou. Parou. Tchau. Vamos começar então. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. Aqui é o Igor e Queiroz. Você sabe o que o avião falou para a torre? Não, o que o avião falou pra tu? Não, não. Mano, segunda vez. Segunda vez já hoje que isso me faz desistir de gravar essa bosta, cara. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas. E como sempre, eu estou aqui com o nosso amigo matemático e busque conhecimento. Segunda introdução, você repete você mesmo. Você se repete assim mesmo. Então é É, isso. eu me auto-suicido. Se auto-suicida a si mesmo com as próprias mãos. Então é isso, como vocês já devem ter percebido pela minha maravilhosa introdução, hoje nós vamos falar sobre as conspirações e os atentados no dia 11 de setembro. O que motivou. 9/11. 9/11, 9/11. O que motivou. Quais são as conspirações por trás? Quem está por trás? Olha aí o perigo. Tudo isso depois do delay da risada do Peões. Que E-mails. bosta, cara. Bom, vamos para os e-mails, então. Vamos para os e-mails. Então, que nós, nesse bloco maravilhoso de e-mails aqui. A gente sempre não tem um e-mail, Eu vou começar a ler spam aqui, eu recebo. né? Tem algum spam aí? Tem alguma coisa nessa caixa de entrada aí? Pelo Ah, amor de Deus. tem um e-mail, mas é do iTunes, que eu, na verdade, aqui vou já aproveitando o embalo para dar o recado. Se você tem o um iTunes, se você gosta de usar o iTunes, hoje, no dia 8, Dia da Mulher, parabéns aí para as mulheres, parabéns, Queiroz. Vai se fuder, filho da puta. Hoje eu adicionei o podcast ao iTunes, para você poder se inscrever pelo iTunes lá e acompanhar os episódios que, com sorte, vão sair toda semana. Fica mais fácil para você se inscrever, de acompanhar, mas a Apple demora uns 2 dias, mais ou menos, 3 dias, para poder. Atualizar? Não é atualizar, liberar o podcast. E porque eles têm que fazer uma revisão, não sei muito bem o que é, mas logo quando tiver tudo pronto, tudo ok já, eu posto lá na nossa página do Facebook. Eu posso até colocar o link do feed RSS para você adicionar no iTunes. Lá e já dá pra ir pegando, mas na loja do iTunes mesmo ainda demora um pouquinho. Gente, só pra falar aí, ó, manda um e-mail pra gente, dê a sua opinião, é muito importante pra gente. Aliás, não é tão importante assim, não. Toma É. cu. Não, zoeira, zoeira. Manda aí pra Microfone pra mim é gente tudo. a gente quer saber o que você acha, a gente quer saber quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente falasse aqui. É bem É, interessante. O que vocês acham do nosso podcast? se você ouve aí, você chegou no podcast através da página do Facebook aí, ou alguma compartilha que a gente compartilhou, comenta aí no post da página o que você achou do episódio, se você ouviu, algum tema que você gostaria que fosse abordado. Enfim, dê a sua opinião pra gente ter uma conversa. Relacionamento, um relacionamento aberto. Não, mas ó, gente, pra quem não sabe ainda, né, se esse aqui é o primeiro episódio que você tá ouvindo, bom, eu sugiro que você ouça os outros. Mas enfim, o e-mail é contato.conspiracast@gmail.com. contato.conspiracast@gmail.com. É esse mesmo. Fui conferir aqui, agora tá certo. O cara não, nem ele sabe o e-mail dele, como é que vai conferir isso, mano? Eu ia passar o meu outro e-mail. Mas é isso, tem algum comentário a fazer do episódio passado, Queiroz? Eu tenho um comentário a fazer, eu gostei muito do episódio passado e vamos lá, né? Não tem comentário, pelo visto. Eu gostei. Gostei. Eu acho que, assim, o tema de sociedade secreta, a gente abordou de um jeito bem por cima, assim, das principais, mas faltou. Acho que merece um segundo episódio. Merece. Não, no futuro não tão distante, digamos assim. Merece a gente falar sobre os Illuminati, sobre os Coen Bones, sobre... Eu tinha falado mais uma, que eu não tô lembrando agora, mas a gente merece um segundo episódio, sim. Ô Igor, esquecemos de falar aí, mas o pessoal que não sabe usar o Hotmail, o pessoal que não sabe usar e-mail, que eles fazem pra falar com a gente? Tem assim, eles podem fazer uma fogueira e mandar um sinal de fumaça. Não, brincando assim, mas você... Porque a gente vive na época do... A gente não vive no século XXI. Ah, eu vivo, né, em 10 mil antes de Cristo. Que é um filme muito bom, eu assisto. Você precisa assistir esse filme. Mas se você não sabe usar um e-mail, com certeza você tem um Facebook. Você pode ir lá na barra de pesquisas do Facebook e digitar Face Conspiracast. Só vai achar a gente, o único... E especial por conta disso. Primeira coisa que eu crio, que eu não copio de ninguém, mas... entre aspas, né? Pô, se você quiser editar minha parte aí, eu vou ficar puto com você. Eu vou falar, tem verdades pra falar aqui. Ratinho? Eu vou fazer um conspiracast falando do conspiracast. É uma conspiração que eu fiz pra copiar a parte do podcast. Não, brincadeira. Não copio ninguém, não. Mas é isso, você pode entrar na página do Facebook, lá tem sempre alguma coisa nova, assim, tem bastante gente já seguindo, assim, milhares de pessoas. 2 elevado a 3 já. Tem sempre bastante coisa, sempre vídeos bons, vídeos não tão bons assim, mas que eu gosto. E é isso, acho que fecha por hoje o bloco de recados. É isso aí, gente, falem conosco. Até mais. Como que foi, pra quem não sabe, como que foi o atentado de 11 de novembro? O que é? 11 de novembro? Eu não conheço isso. Tocou November Rain no atentado? Porra, nossa. Atentado de 11 de novembro. Para, mano, tá. Tinha um mega alto-falante com Axl Rose cantando, né? When I look. Deu o pau aqui. 11 de setembro. Como é que foi o atentado? Então, Queiroz, os atentados de 11 de setembro, mês 9, eles foram assim. Foram 4 aviões sequestrados de diferentes companhias aéreas. Na verdade, de 2 companhias aéreas, 4 aviões. 2 de cada. Foi na manhã, foram... Foi durante o episódio de Dragon Ball, né? Todo mundo acho que se lembra disso. Todo mundo, eu tava vendo. E aí parou o episódio. Fiquei com muita raiva do Bin Laden por causa disso. Mas voltando. Foram 2 Boeings 757 e 2 767. Eles estavam em uma rota para a Califórnia. 3 vindo de LAX, em Los Angeles, e um para São Francisco. Após eles terem decolado de Boston, Massachusetts, e Newark, Nova Jersey e Washington, eles foram sequestrados e rumaram para seus respectivos destinos, ou... Bom, de falar destino é meio mal, né? Mas então, o voo 11... porque... Tá certo, mano. Pô. Não, mas o destino do avião era o atentado, aí fica meio, sei lá. Não, vai, continua. Mas o voo 11 da American Airlines, ele deixou o aeroporto de Boston, e esse foi o avião que colidiu contra a Torre Norte do World Trade Center. O voo 175 da United Airlines, ele colidiu contra a Torre Sul. O voo 77 da American Airlines, que saiu daquele que saiu do aeroporto internacional lá de Washington, supostamente, depois a gente vai falar mais disso, ele supostamente colidiu com o Pentágono. E o voo 93 da United Airlines, ele foi aquele avião que também supostamente caiu em Shanksville, na Pensilvânia. Que tem até aquele filme lá, você já chegou a assistir esse filme do avião? Não. É um filme muito doido que retrata esse atentado e os passageiros se tornam heróis. É aquele filme, típico filme pra americano que exalta. A gente não tem muito disso aqui. Esse foi o cenário. Também sim, tem... sim. Mas a teoria é qual? E qual foi a versão oficial? Sequestraram esses aviões? Não, sim, os aviões foram sequestrados por 19 terroristas. Aí eu não sei como que foi a disposição dos terroristas pelos aviões, mas foram 19 terroristas sequestrando esses aviões. Também é importante a gente falar mais uma coisa sobre o NORAD, como que tava o NORAD no dia do atentado. Porque o que significa NORAD? É North... Não, tá bom, entendi, já. É uma sigla, achei que fosse... Não, é uma sigla. Pra American Defense. É como se fosse um órgão de defesa. Um órgão de defesa. Aéreo. É, militar. É North alguma coisa. Mas, então, o NORAD, nesse dia, ele tava fazendo uma simulação, o sistema inteiro, que são vários caças, né? E quando você tem algum... É aquilo que eu falei no dia do episódio de Alienígena, que eu tava falando do caso da Noite Oficial. É, que você funciona, primeiro tem o controlador civil, ele tenta contato com o avião, se ele não conseguir, ele depois atestado que é um ataque de terrorismo, ou uma situação dessa, passa, o controlador militar, ele assume a situação. No NORAD, ele pode fazer isso, pode assumir a qualquer momento. E aí, era pra isso ser feito, e aí seria mandado os caças, e interceptariam os aviões, e os dois não teriam caído, e não teria acontecido nada. Só que nesse dia, o NORAD, ele tava fazendo uma operação, que era uma simulação de um ataque terrorista às torres. Nossa! Só que assim, a maioria dos caças, ou todos, eu não lembro direito, era uma grande parcela estava fazendo simulações de ataques terroristas, e tinha caça que ou, alguns estavam fazendo isso, outros estavam perto do Canadá fazendo esse tipo de simulação. Então a malha aérea militar de defesa, vamos pôr assim, estava completamente desorganizada, o que impedia uma resposta eficaz caso algum controlador pedisse para os aviões que atingiram as torres ou supostamente atingiu o Pentágono fossem interceptados. Isso é importante saber, porque na verdade as notícias não trazem isso para o espectador, né? As notícias de grande massa, assim, eles não trazem isso. E até é legal falar um negócio, pra quem viu aquele documentário Zeitgeist, o primeiro, né, a segunda parte dele fala sobre o atentado. Tem uma gravação muito legal, um pedacinho de um controlador falando, de um piloto falando. O controlador chega pra ir... passa um rádio pra ele e fala assim: então, eu tô aqui no computador, na tela, tá indicando um ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center. Gostaria que você fosse lá e, né, abordasse o avião, verificasse a situação. Aí o piloto responde: mas isso é uma simulação ou isso é um ataque real? Ou seja, eles estavam completamente desorganizados ali. Tava todo mundo perdido, né? Tava, porque... sem informação precisa, sem porra nenhuma, né? Isso é muito estranho, assim. É por isso que entra, todo começa a conspiração aí, porque não tava muita gente desorganizada, pessoas que não eram pra estar desorganizadas nesse dia. Tá, e aí, continuando. Então, foi bem assim mesmo. Esse voo 11, ele atingiu o voo 11 da American Airlines, ele atingiu a Torre Norte. Foi às 8h15 para as 9, mais ou menos. E aí, um intervalo pouco pequeno de distância depois, o voo da American, ele atingiu às 9h03, 9h30, por aí. Ele atingiu a Torre Sul. Então, foi bem rápido, assim. Ela caiu tudo, que a gente lembra. Parou o Dragon Ball. E é interessante... O cara não tem alma, mano. O cara não tem coração. O cara fala isso, mano. Dragon Ball já é um negócio que demora. Você ainda para pra passar um atentado? Pô. Aí é interessante a gente falar também sobre como a forma que as torres caíram. Todo mundo ou já viu ou reviu no YouTube o vídeo, né, delas caindo. Você percebe que elas caem retas, muito retas. Ah. Lógico que elas caem pra baixo, né? Não, elas caem sobre si mesmas. Elas não tombam. Isso. Isso é uma característica muito marcante em demolições controladas, pra você não cair com o prédio inteiro em cima de... de outras construções. No meio do Central Park ali. E elas caem assim, é muito perfeito a forma como elas caem. Em cima, assim. E interessante, assim, como você faz uma demolição controlada? Você pega as vigas do prédio e você enrola a fita de termita a 45 graus nas vigas, pra elas poderem todas ceder e o prédio cair, porque eles vão cedendo por inteiro. cera. E a termita é uma mistura de pó de alumínio com ferrugem. E ela queima a temperaturas altíssimas. Acho que 1000 graus, 1043, um negócio. Ou... 1000 graus. É, 1000 graus. É uma mistura muito forte, que é uma das coisas mais... Que tem um maior poder de queimação, vamos dizer assim, queimadura. Mas... Poder de... Não, não. Poder de queimadura. É, uai, a termita. Poder de queimação. É aquela queimação que não toma. É. O cara tá com N Guaraná, já resolve. Já, já, tá. É assim que faz uma demolição controlada. Colocando tá essas colocando N na porra do prédio. Não, se colocasse N, ele ia parar a queimação e aí não ia demolir. É, pode crer. É lá, mano. A solução aí. Aí, ó, cara. Tá, nego... Então, pra vocês que querem impedir a demolição de algum prédio aí, gente, compre um carregamento, um caminhão de N Guaraná. Magnésio besurado. É, porque o poder de queimação que é azia é muito grande, gente. Mas então, esse é o padrão de, ou mais ou menos, lógico, tirando toda a parte de cálculo, é o grosso de como se faz uma demolição. E é interessante que depois tem umas imagens de helicóptero dos escombros da fundação, assim, da base do World Trade Center, e as vigas estão todas cortadas a 45 graus. É muito interessante isso. É, deixa eu perguntar, sobrevivente. Sobrevivente. Sobrevivente do 11 de setembro conta porque veio viver no Paraíba. Isso é uma notícia que tá no site da Folha. Beleza. Tá? Naquele dia, fiz tudo como habitualmente. Saí de casa às 7h30 e, como morava no norte de Manhattan, levei 30 minutos de metrô até o trabalho, na Broadway, a 2 quadras do World Trade Center, onde eu faria uma apresentação ao supervisor. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e mostrava projetos de fibra ótica para a empresa. Cheguei à Torre Sul às 8h20, onde encontrei meu contato que me levou a visitar alguns andares. Às 9h15, chegamos ao andar número 73 e, pouco depois, vimos muita fumaça preta saindo do outro prédio, mas não ouvimos barulho. Tentei ligar para minha mulher, mas o celular estava sem sinal. Despedi-me do supervisor, que precisava checar se era um incêndio em um dos andares de mal. Peguei o elevador e, quando cheguei ao térreo, encontrei dezenas de sapatos femininos para a exposição. Só entendi quando uma mulher passou por mim e tirou esse passo para correr melhor. Do lado de fora, um morador de rua pegou uma cadeira no lixo e se fosse para apreciar, e quando houve um barulho muito alto e o segundo avião entrando no prédio do qual acabava de sair. Não conseguíamos ver o céu, coberto de fogo, poeira e fumaça. Era como um sonho. Por causa do barulho, até hoje eu tenho um zumbido permanente no ouvido. Quando resolvi correr, uma pessoa caiu lá de cima, bem na minha frente, a pouco mais de 20 metros. Era como se fosse um saco de sangue que explodiu no chão. Não sobrou nada daquela pessoa. Consegui falar com a minha mulher e ela me disse para voltar para o escritório. Enquanto a maioria tentava fugir para o norte, eu voltei para o sul. Assim que chegamos, um policial disse que precisávamos evacuar o prédio, então voltamos a Broadway. Na avenida, ouvimos o barulho da Torre Norte desmoronando e vimos uma parede de fumaça vindo para cima de mim. Aquela nuvem passou como se me empurrasse. Eu não vi nada por alguns segundos. Uma folha muito fina entrou na minha boca, no meu nariz e no meu ouvido. Vomitei várias vezes. Entrei realmente no prédio e consegui ligar para minha mulher. Ela também estava desesperada, porque suspeitava-se que houvesse armas químicas nos aviões e que estivéssemos infectados. Meia hora depois, sentimos outro terremoto. Era o segundo prédio desabando. Outra nuvem de fumaça encheu o escritório de fuligem. Demoramos para voltar a enxergar e vimos uma confusão imensa. Estávamos presos lá e não sabíamos o que fazer. Ficamos ali até umas 14 horas e decidimos ir para o norte do Manhattan. Caminhamos por mais uma hora, já que o metrô estava fechado. Tem um funcionário que nunca tinha visto o exército nas ruas de Nova York, com armas pesadas. Cheguei na rua 60, onde o metrô já funcionava, e fui para casa. Cheguei perto das 6 horas da noite e abracei no meio. Fiquei sem sair de casa por um mês, assistindo a cobertura dos atentados na TV, em depressão profunda. Por 2 anos, minha vida resumiu-se a lembrar daquele dia e a visitar psicólogos e psiquiatras. Fui diagnosticado com estresse pós-traumático e desenvolvi síndrome de pânico. Decidi sair de Nova York. Fomos para Niagara Falls, na fronteira com o Canadá. Mas as feridas continuavam em ataques de pânico. Então, a partir daqui eu vou parar de falar do relato dele, porque ele fala como ele veio pro Brasil. Mas aí, tipo, você dá pra você ver que bastante gente sobreviveu. Os caras que estavam lá embaixo saíram correndo, as mulheres tiraram o sapato, né? É legal também falar sobre o que o cara falou, que uma poeira muito fina, né? Entrou no nariz e boca. A termita, ela tem essa característica de quando ela detona, ela não detona, ela é como se fosse... Falha pelo ar. É, sabe aquela velhinha de aniversário que você acende, ela fica... Ah, entendi. Brilhando. Fica... Então, a termita é aquilo assim, ela é uma fita, né? E ela vai fazendo aquilo lá daquela vela aqui. Eu não sei o nome daquela vela. Ela não explode. Ela não explode, ela não faz nada. Ela vai como se fosse pólvora. Você vai no caminho de pólvora. Ah, entendi. Só que muito mais forte. E ela... Mas enfim... É, ela libera essa poeira... Mais fina, assim. Ah, legal, cara. Eu gostei desse relato aqui. Não gostei do que aconteceu com o cara, mas o relato é interessante. voltando agora para esse bloco, a gente vai analisar aqui duas teorias divergentes, Queiroz. Você pode falar elas aí pra gente? Bom, a gente tem aqui duas teorias conspiratórias sobre o ataque, né? A gente tem que o governo americano deixou acontecer o ataque de Sim. propósito, certo? E tem a teoria que o próprio governo fez o atentado acontecer. Sim. Então, vamos lá. O que a gente pode falar sobre essas teorias aí? A primeira. Assim, a gente pode falar sobre... Elas são... andam meio juntas, né? Porque não existem muitas provas sobre o governo fazendo o ataque mesmo, assim. Existem fatos que comprovou que realmente dão um suporte pra primeira, que seria que ele deixou acontecer, mas o pessoal mais conspiratório, mais fervoroso, já diz que foi o governo que fez. Mas... não tem, assim, é muito mais provável que eles deixaram acontecer, igual já fizeram isso em Pearl Harbor. E deixar acontecer um tipo de atentado desse pra eles seria, entre aspas, gigantes, bom, porque quando Bush assumiu pela primeira vez a presidência, que foi muito polêmico quando ele assumiu, porque ele tecnicamente não ganhou, que a eleição dos Estados Unidos é diferente daqui. Aqui, junta todos os votos, soma, se... quem ganha mais, ganha. Candidato 1, são 10 votos, o candidato 1 teve 6 votos, o candidato 2 teve 4 votos, o candidato 1 ganhou. Não, não é assim que funciona. Candidato 1 e 2 vão pro segundo turno, e aí sim, porque tem vários candidatos. Aí mudou, né? Agora a Constituição Nova é assim. Constituição Nova? De 81, eu da Constituição. Pô, a Constituição tem mais de 20 anos. Mano, tem uns 20 e tantos anos a Constituição aí, velho. Mas então, né? Mesmo que aqui tenha segundo turno e tenha tudo isso, nossa forma de eleição ainda é diferente da deles. Lá, o povo, eles votam em delegados, cada estado, né? Cada estado vota em um delegado pra eleger os delegados dos estados, e os delegados votam nos presidentes. Muito por cima é assim, mas já dá pra ver que tem uma grande diferença. O voto lá, teoricamente, seria indireto. Aqui... né? Então, o Bush, ele não ganhou muito, ele, na verdade... Não ganhou muito, ele ganhou pouco. É, ele ganhou pouco, mas então... É, ele ganhou um pouquinho só da eleição, outro pedaço, outro cara, um ano. Era o Bush contra o Al Gore. O Al Gore ganhou em número de pessoas, mas o Bush ganhou em delegados. E lá os estados, cada, assim, se um estado for maior, tiver mais pessoas, menos pessoas, tem maior número de delegados. Então, não adianta nada você ganhar em muitos estados, você pode ter o seu candidato ganhar em dois estados que tenha... o número de delegados superior a muitos estados que você ganhou, entendeu? Bem por cima, assim. Nossa, vamos falar que entendi, porque você tem que continuar isso aqui. Mas... não, tá certo isso. Eu não entendi porra nenhuma, mas vamos lá. Você não entendeu? Então foi assim, ó. Você ganha em dois estados, e eu ganho em dois estados. Só que os meus dois estados são maiores que o seu, tem mais pessoas. E por isso, eles elegem mais delegados. Ah, entendi. Então não conta pelo número de estados, conta pelo delegado. É, você pode ter ganhado em 5 estados, mas ter menos delegados que eu, que ganhei em 2 só. Entendi. Então foi isso que aconteceu. E aí foi todo um processo e um rebuliço, porque o Bush teria falsificado a eleição, porque assim, o irmão dele era governador do estado da Flórida, que foi o que teve a polêmica. O primo dele era editor-chefe da Fox News, e a Fox News lançou uma notícia lá que o Bush ganharia na Flórida. E aí todo mundo falou assim, ah, se a Fox falou, deve ser verdade, então vamos reproduzir essa notícia pra todo mundo. Todos os outros canais e jornal, rádio, tudo, começou a falar que o Bush ia ganhar, mas o favorito era o Al Gore antes. E então, assim, foi tudo meio um esquema armado. Só que no dia da posse do Bush, até... influência da Fox News. Não foi da Fox News, foi de muita gente, porque tem que nem o pai do Bush, ele foi presidente. Já foi presidente, e ele tem vários tipos de empresas, e é um pessoal que tá muito afundado, assim, no alto escalão, e pessoal de poder, então eles têm muita influência. E assim, é interessante comentar que no dia da posse do Bush, a popularidade dele era tão baixa, e não é não baixa em números, ele realmente era rejeitado, assim, do pessoal ir fazer protesto, ninguém gostava dele, que tem aquele famoso, né, desfile do... quando o presidente passa desfilando numa rua que, sei lá, não interessa pra gente, atiraram... Ele vai ostentando, ele chega na rua lá com a limusine dele, passa lá o bonde. É, aí atiraram ovos no carro dele, o pessoal tava realmente insatisfeito com ele ter ganho e do jeito que ele ganhou, porque ele, o pessoal pedia recontagem dos votos, tudo. Mas assim, logo quando depois ele conseguiu, um pouco depois, né, da eleição dele, quando já começa os trabalhos, tudo, ele não conseguiu eleger nenhum deputado, o índice de aprovação dele era zero. Só que o que aconteceu? Ele foi e tirou férias. Tirou anos, assim. Anos não, mas tirou meses de férias. Anos. Tirar anos de férias, acabou o mandato dele. A popularidade do Bush era muito baixa, muito ruim. Seria interessante, assim, se ele, você criar uma distração e um inimigo exterior, assim, dando um exemplo. O inimigo ali, na hora, era o Bush, do povo. É interessante você criar um inimigo exterior pra tirar a atenção do sua, vamos, se você for o inimigo no caso. Você cria um inimigo exterior, a atenção sai de você e dá uma desafogada também. Porque, assim, a família Bush, o Bush pai e os primos, tios, eles têm, então, até o pescoço atolado sendo donos ou trabalhando pra empresas de construção civil, empresas bélicas, empresas de petróleo. Então, assim, uma guerra beneficiaria muito eles, assim. E eles também tinham andavam de mãos dadas com a família Bin Laden, que também tem um conglomerado, assim, que mexe com petróleo, mexe com construção. Teve o atentado, tudo. A gente pode até depois falar sobre o Pentágono, que é legal. Mas depois que teve o atentado, foi chamado, teve aquele negócio da doutrina Bush lá, o ato patriota, e começou a guerra ao terror. Que essa guerra ao terror foi um ataque, uma invasão, né, ao Afeganistão e ao Iraque. E os Estados Unidos acabou com o Afeganistão e com o Iraque. Destruiu. Outra coisa que eles acabaram, estoque de armas que eles tinham, mandando pra guerra, de projétil. Então, você deixa feliz a indústria armamentista, que vai ter que fabricar muito mais. E aí, muito mais. Nossa, muito mais. Eu já sou americano. Mas então, você deixa esse tipo de... todas essas indústrias felizes, né? Indústrias bélicas, indústrias de construção, de petróleo também, né? Porque precisa do combustível. E é legal falar de uma empresa que chama Carlyle Group. O pai do Bush, e o Bush também, eles têm um amor. Esse Carlyle Group, ele é um conglomerado multinacional e ele abriga várias empresas. Uma dessas é uma empresa armamentista, United Defense. Chama United Defense essa empresa. E ela é a construtora do tanque Bradley, sabe? Aquele BMW. Então, você também deixa esse tipo de empresa feliz, criando uma guerra, porque você tem que mandar milhares, milhões, né, de tanques desse pra uma guerra. E é muito interessante você começar a falar isso, porque fica tudo muito montado e muito armado, o atentado. Não o atentado, mas o que aconteceu, assim, todos os fatos. Então, é interessante que esse Carlyle Group aí, Carlyle, é o nome do pai do Herbert, do Crepúsculo. Ah, tá. Interessante. Então, gente, pra vocês verem aí que o Crepúsculo é um livro que tá influenciando aí, ó, o desvio da atenção do Bush pra você criar um inimigo exterior. Então, cuidado aí pra quem gosta de Crepúsculo, que é uma coisa do mal. Isso aí tá confirmado pelo nome do pai do Vemos, é realmente importantíssimo a gente apresentar informações precisas sobre o assunto. Claro. Bom, mas então, o que você estava me dizendo é que é conveniente para o Bush, nesse momento aí, criar uma guerra para desviar a atenção dele, certo? Sim, e sim. Alimentar as empresas, e alimentar as empresas desses grupos aí da família dele, né? Sim, muito, muito interessante. Então, isso é o que essas razões básicas aí é o que suportam a teoria? É o que apoiam a teoria aí? Uhum, sim, essas são as razões básicas. E documentos e coisas? Tem, existem. Coisas mais assim. E assim, também é legal a gente falar do prédio número 7. Muita gente nem sabe que ele existe. Mas ele também foi... Quem que é o prédio número 7? Então, eu vou falar agora. Ele foi implodido no dia do atentado. Só que, assim, ele não chegou a nem... Nenhum avião tocou nele, nesse prédio. Ele fazia parte também do complexo World Trade Center. Que esse World Trade Center não eram as duas torres. É um complexo de prédios que mexe com a assuntos financeiros. E esse prédio também fazia parte dele. E é legal, legal, né? E assim, uma semana... uma semana e meia antes, o Larry Silverstein, que era o dono, que era, né, o dono do, desse complexo, ele tinha feito um seguro contra inúmeras coisas, contra danos naturais, até ataques terroristas, de 7 bilhões, assim. Só que ele só receberia esses 7 bilhões se o complexo inteiro, os três prédios, fossem abaixo. Explodiram de propósito pra poder ganhar esse valor do seguro. Então, assim, se só as duas torres fossem implodidas, ele não ganharia o valor do seguro. Foi uma fraude no seguro, né? Igual quando o Capial põe fogo no carro pra ganhar o dinheiro do seguro. Teve um maluco que fez isso no meu bairro aí esses dias. Só que Sério mesmo, cara? É, só que ele não conseguiu, porque provaram que ele que botou fogo no carro e foi preso por fraude no seguro. É. O cara pega o Fusca dele. Belina, velho. É, mano, o Fusca é indestrutível, você sabe, né? É, não quebra nunca aquilo lá. O Fusca não tem jeito de quebrar. O cara bota fogo no Fusca, o fogo que queima. O fogo quebra, né? O valor do seguro só seria pago caso houvesse a demolição dos três prédios. E aconteceu isso, porque esse prédio 7 também tem imagens dele. Ele cai perfeitamente igual como se fosse uma demolição controlada. Ele cai certinho. Primeiro o sangue. Não tem nenhum avião que rela nele. Nenhum avião chegou perto dele. E aí eles falam que ele caiu por conta de incêndio que teve, mas ninguém explica por que teve incêndio, sendo que nem atentado teve lá. E assim, já tiveram história de vários outros prédios que queimaram por 17 horas. Teve um prédio em Madrid que queimou por 24 horas. Incêndio pesado mesmo, e ele não caiu. Danificou o prédio inteiro, lógico. Mas ele caía assim, ele não caiu. E esse prédio 7 caiu. Só que ele foi o terceiro prédio a cair por incêndio. Os dois primeiros foi a Torre 1 e a Torre 2. Porque no laudo, assim, no atestado, a causa foi incêndio, não foi nem o impacto do avião, porque elas foram projetadas para aguentar até um impacto de aviões maiores, assim. Nossa, então isso aí também é outra coisa que apoia a nossa teoria, certo? Apoia. Então até agora, o saldo de coisas que apoia a teoria é o governo Bush tentando desviar a atenção. Sim. E beneficiar a própria família. É, e a reeleição, né? Porque ele não ia ser reeleito de jeito nenhum. E com isso, ele criando a guerra ao terror, criando tudo, dando um incentivo a uma renovação de estoque de arma, tudo e aquilo lá. Também tem isso em jogo. E a ajuda, né? Que você ia dizendo, ajuda a família dele, aos amigos, até a família Bin Laden, se for ver. E a segunda parte do nosso saldo é que teria esse seguro em jogo aí pra você poder retirar o valor do seguro, demolindo o prédio de propósito, certo? Sim, teria isso. E tem mais uma outra coisa também, duas, né, na verdade, que são os outros dois aviões, que é o avião do Pentágono e o avião da Pensilvânia. O do Pentágono, que supostamente teria um piloto lá, árabe maluco lá, teria pego um 757, se eu não me engano, e atingido o Pentágono. Só que assim, pra quem conhece o Pentágono, ele não é um prédio muito alto. Tem o quê? Uns 4 andares no máximo, assim. Então é muito difícil naquela área, naquele espaço que ele tinha, dar um rasante com um 757 e acertar Pentágono. E acertar, porque assim, o próprio... É difícil você chegar com um avião tão grande. Em altitudes mais elevadas, fica até mais difícil. No chão, assim, é um pouco até mais fácil. Mas quando você tá voando, tem um vento que dá uma desestabilizada, e é difícil você acertar. Mas o rasante que uma ele... Uma brisa. Dá uma brisa ali. Dá uma brisa. Na hora que bate a onda. Mas então... É uma bad trip do caralho. É, vai saber se não foi uma bad trip tudo isso. Mas então... Mas então, o rasante que ele tinha que dar pra atingir o Pentágono é muito alto, né? É muito baixo. Então fica quase que impossível um piloto maluco desse aí fazer isso. E também tem o fato do buraco do escombro. Se você pegar qualquer foto que você pega do Pentágono, o buraco do escombro é reto, assim. E um avião não é reto, ele tem o tronco, o corpo dele e as asas, né? E a asa é o local onde tem combustível no avião. Então se você entra com o avião em alguma coisa, a asa, lógico, ela vai implodir. E como tem combustível ali, ia abrir um buraco muito grande no Pentágono. E abrir uma buceta ali gigante. E não tem, só tem um... Só tem um buraco reto, assim. E isso é mais um dos indícios que sustentaria uma teoria de... Suporta a teoria. É, de que os Estados Unidos teriam deixado o ataque ocorrer, porque isso teria sido um míssil, né, mandado. Dizem, né, que um míssil norte-americano aí teria atingido eles, teriam mandado um míssil em si mesmos. Então agora nós vamos falar um pouco que eu descobri nas minhas pesquisas aqui uns relatos que estão atribuídos ao nome do Osama Bin Laden, né? E ele se defendendo, ele falando que não é ele que planejou, que na verdade ele só estava seguindo a religião dele, até porque, aliás, Igor, deixa eu te perguntar isso. Qual é a relação do Osama com os Estados Unidos? É muito antiga, né? Sim, eles, sim. Aliás, já foram aliados. Já, na época que o Afeganistão estava sendo invadido pelos soviéticos, os Estados Unidos, a CIA, né, teria treinado o Osama e mais uns malucos fundamentalistas lá pra libertar o Afeganistão do domínio soviético, do governo comunista, né? Que na década de 80 e ano 80, a Guerra Fria ainda tava pegando ainda. Então o Osama teria sido treinado pra libertar o Afeganistão dos comunistas. Então foi... E eles já tinham tido um amorzinho aí antes com algumas guerras. O nome do exército, entre aspas, do Osama é Mujahideen, só pra dar uma informação a mais aí. Mujahideen? Isso. Da hora. Aladdin. Nossa, Aladdin. Oh, falar nisso tem um filme muito bom. Fala porra de nome esse filme. É um ditador. É um filme legal. Mas é legal. É. Não é. Tá, mas aqui eu tenho os relatos do Osama falando que não é isso aí. Não é bem assim. Não é ele que é o vilão. Quer falar aí? Pode, claro. Então nós vamos lá. O governo dos Estados Unidos tem acusado sistematicamente de estar por trás a cada vez... Você é russo? Como assim, russo? É o sotaque russo? Não, mano. Falando... Russo? Não, mano. Não sei. Enfim. Sei lá que o cara não é russo. Ele é árabe, né? É, aí seria o governo desses Estados Unidos teria... Não, isso é francês, mano. É pisado. O governo dos Estados Unidos... Aí isso é francês. Isso é japonês, ó. Então, bom, fala japonês, né? Você tá falando japonês toda vez. O sotaque... O governo dos Estados Unidos tem me acusado sistematicamente de estar por trás a cada vez que seus inimigos o atacam. Gostaria de assegurar ao mundo que eu não planejei os recentes ataques, que parecem ter sido planejados por gente que agiu por razões pessoais. Eu vivo no Afeganistão, no meio da bosta. Eu sou um seguidor do comandante dos crentes. Ou seja, né, o Mullah Omar, que não permite participar de atividades desse tipo. Ele é o seguidor do comandante dos crentes? Isso, ele é seguidor do comandante dos crentes. O que foi isso? O que é isso, cara? R.R. Soares. Ah, mano, agora que eu entendi a piada. Que coisa horrível, né? Nossa, não deu certo a piada. Que bosta, mano. Nossa. Você tinha que me contar. Conta de novo, agora eu vou rir, velho. Ele é seguidor dos crentes? Nossa, você piorou, velho. Não, tá errado, é comandante dos tempos. #chateado. Mas então, esse relato dele eu não conhecia. Olha aí. Mas então, é muito legal esse atento. Não legal assim, mas a conspiração, porque envolve muita coisa e envolve muita gente pra você começar a pensar se realmente não. Porque beneficiou muita gente esse atentado e a guerra ao terror depois. E ele fala mais, viu? Ele fala mais? Isso, ele deu uma entrevista com um jornal do Paquistão chamado Umat. E ele fala de novo que não tem nada a ver com o ataque, entendeu? Ele só... Ó, ele fala isso aqui. Eu já disse que somos contra o sistema americano, não contra o seu povo. Ao passo que nesses ataques, as pessoas comuns americanas foram mortas. De acordo com minhas informações, o número de mortes é muito maior do que o governo dos Estados Unidos declarou. Mas a administração Bush não quer que o pânico se espalhe. Os Estados Unidos devem tentar rastrear os autores desses ataques internamente, entre as pessoas que fazem parte do sistema dos Estados Unidos. São pessoas que querem fazer do presente século um século de conflito entre o Islã e o cristianismo. Mesmo dentro dos Estados Unidos, existem dezenas de grupos bem organizados e bem equipados, que são capazes de causar uma destruição em larga escala. Olha aí, com esses atentados fica aí a pergunta e a pulga atrás da orelha, né? Porque eu acho que se ele realmente tivesse sido o autor e odiando assim o sistema, ele, não sei, ele teria dito assim, né, falado, alegado a autoria dos atentados. Então é isso, ao meu ver, seria isso. Se ele dá essa entrevista falando que não, já fica mais diferente a situação. Sim, mas aí é sempre especulações, né? Porque a versão que, na verdade, todo mundo acredita que o cara é do mal, ó, barbudo, árabe, mata ele e tal. É, todo mundo acredita que ele é o demônio, né? O mochilo de criança. Cabeça de morcego. O sinteco gelado. Ó, essa piada aí tá ficando digna de receber processo de direitos autorais aí, né? Claro que não. Tem um link aí pro vídeo dos caras, pelo menos, aí, pô. Vídeo dos caras, né? Nossos amigos, dos caras. Nossos parceiros, né? É, o pessoal que iniciou um projeto aí recentemente. Vamos dar um apoio pra eles, porta dos fundos. É. Pessoal, aí. Isso aí, cara. Nossa, peraí que eu tô correspondente aqui no Afeganistão. Queiroz? O quê? Alô, Teste. Então, você tá no... Tô com o link da Globo, cara. Teu áudio tá ruim. Ah, tá. Eu tô no Afeganistão aqui, velho. Você foi... Você conversar com... Você foi... Com o Milano, mas o corpo dele foi pro meio do mar, pô. É, você foi pra lá, né? Agora a gente tem o quê? A gente tem esse salve, a gente tem essas duas conspirações aí. Uma, né? Razões e... Uma, na verdade, né? É, na verdade as duas se viram em uma, né? Porque na verdade é como se fosse feito de propósito, o ataque. É, ou deixado passar, né? Eles viram, tem realmente documentos que colocam na mesma página ataque, atentado, Bin Laden, Torres. Eles realmente tinham algum tipo de informação ali. É, então é como se, enfim, a gente tem razões e motivos claros para que isso possa ser confirmado. A gente tem aqui vários relatos atribuídos ao Osama, o Osama Bin Laden, falando que ele não teria envolvimento com isso. Ele afirma que de um modo muito convicto, porque ele não gosta dos americanos. Uhum. Então aquele gordinho andando na frente, aquela imagem, tá ligado? O cara com um pote de um milkshake do Starbucks. Comendo McDonald's, usando um Apple, né? Em cima de um carrinho daqueles de. Sabe aqueles carrinhos? Do mercado? Isso, de mercado. Aquela imagem lá, eles odeiam aquilo lá. Aquilo lá pra eles é o cramunhão. Mas enfim, ele fala isso e ele fala que ele segue os crentes, ele gosta do pastor Edir Macedo. Só pra deixar claro que ele. Esse negócio de seguir os crentes, o cara ele não é uma religião assim, ele é islã. Ele segue o islã, tá? Então, esse pessoal é um pouco mais focado na religião. Porque fica falando que ele segue os crentes, parece que ele é o evangélico, né? Não, ele não é evangélico. Eu acho que não é evangélico. Não, porque... Ou será que ele é ó? Ou será que ele era? Ó? Oh? Então, eu conheço alguém que é amiga do Osama. É, nossa, mano. Putz, eu não entendi. Pessoas aí fanáticas, né? Eu acho que o Osama fez um atentado ali, né? Mas. Nossa. É, tá com os fundos aí. É, nossa. Enfim, a gente tem isso até agora. A gente tem esses relatos do Osama e a gente tem como é essa relação do Osama com os Estados Unidos anteriormente, na guerra contra libertar o Afeganistão do mal do comunismo, uhum. Que ele teria trabalhado junto com os Estados Unidos. Sim. E depois separar. E isso aí é um hiato, né? O ódio, né, do Osama, é legal falar isso, que a gente não falou tão bem. O ódio dele teria começado quando teve a invasão do Kuwait. Você lembra disso? Eu não, mano. Eu nasci em 95. Foi em 93, se eu não me engano. Não sei como você não lembra. Ah, mano. Como é que eu vou lembrar da coisa negativa? Tipo, negativo. Ah, eu lembro disso. Mas, então, o Osama, ele achou que os Estados Unidos ia de novo chamar ele pra poder trabalhar no Kuwait lá. Coisa que não aconteceu. Então, ele ficou hashtag chateado. Ele ficou triste que os caras não chamaram ele. Pô, velho, fizeram uma guerra e não me chamaram. O cara queria dar uns tiros, mas então, voltou. Aí o que acontece? Recentemente, né? Recentemente, a gente tem que o Osama foi encontrado e matado, né? Foi matado. Era uma matada. Morreu de morte morrida. É, morreu de morte matada. Matada. É, morte matada. Cara, puta que pariu, né? Eu não acredito nisso, tipo. Okay. Antigamente o atestado de óbito era assim, morreu de morte matada. Que coisa ridícula. Ué, mas tem a morte morrida e a morte matada, ué. Tá certo. Bom, mas tá aí. O que a gente pode falar sobre aquela aquela polêmica, né, de até que eles encontraram o Obama, né? Osama. De novo, mano. Hoje tá bom, né? Mas então. Enfim, Osama, né? Isso. É, encontrar o Osama binário, não é Obama. Obama é o presidente. É. E tem essa polêmica, né, cara? Que o corpo dele não foi encontrado e por que que jogaram no mar, por que que isso acontece, sabe? Então, eu assim, queria falar um pouco disso, cara. O que tem a dizer sobre a morte dele? Faz até um pouco de sentido, porque assim, com certeza eles não podiam apresentar uma pasta de macarrão, assim, que deve ter virado o corpo do cara de tanto tiro que ele tomou. E também, que país no mundo que ia querer receber o corpo do Osama Bin Laden pra enterrar? Assim, tudo bem, o Brasil talvez faria isso, porque a gente é mais maluco que a Rússia, né? Mas o governo, né? É, já enterraram um rei fenício aqui, mano. O que custa enterrar o cara do Osama? É, verdade, tem rei fenício aqui, enterra o Osama também. Mas então, e também tem um negócio que, assim, com certeza, eu tenho certeza que se enterram ele em algum lugar e falam aqui, já morto, Osama Bin Laden, ele ia virar um lugar de peregrinação lá, ou o pessoal realmente ia querer ver o túmulo, prestar as homenagens, tudo, mas e o Islã tem um negócio, uma lei lá do Corão, que o Islã, o seguidor, ele não pode adorar nada que não seja lá. Sim, sim. Então, por isso que até que eles não quiseram enterrar isso tudo e... Pra não virar um lugar de adoração ali, mano. Nossa, o nosso herói está aqui, sei lá. Uh-huh. E depois que o Islã, depois que a pessoa morre, ela tem um tempo X pra ser enterrado. Depois daquele tempo, ela, sei lá, tipo o grego que morre, não põe a moeda no olho, fica vagando aí no etéreo. Então, ele tem um tempo X pra ser enterrado e... O cara não soca a moeda no olho. O cara não soca a moeda no cu. E transportar ele pra algum lugar nesse tempo X não ia ser hábil o suficiente. Então, por isso que era mais fácil desovar ele no mar ali, igual a polícia do Rio de Janeiro faz, do que querer enterrar ele. É, então, mas tem gente que acredita que o Osama tá junto com o Elvis Presley e com o Michael Jackson. Ele não morreu. Junto com o Tupac também, né? É, com o Tupac também. E aí, que argumentos que pode ser apresentado pra isso, gente? Ele não divulgou o corpo também, né? Tem alguma outra afirmação que sustenta essa teoria dele não ter morrido? Deve, na verdade, ser só uma armação, um teatro aí pros Estados Unidos poder... Na verdade, um outro jogado de marketing. Porque tem uma teoria que diz que a morte do Osama foi forjada. Forjado. Que eles pagaram ele pra mudar a identidade e aí fingir uma morte dele, certo? Pra acabar com a história do 11 de setembro numa ressurgida milagrosa do patriotismo. E aí colabora com o marketing do Obama. Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! As coisas que tinha que ser gravada no vídeo. Eu acho que não era um episódio de alienígena, senão você tinha tido um ataque. O cara tinha morrido, virado do avesso. Nossa, eu tava me concentrado, cara. Eu vi a porta abrindo, eu falei, o que que é isso? Aí eu vi que era turma, aí eu dei uma sossegada, mas se é o de alienígena, que você... já era, igual o maluco lá, que o alienígena pegou ele por trás e falou... Não vai acontecer nada que você não queira. Eu caguei aqui. O cara mordeu o assento, né? E não foi com o dente. Mas então, voltando ao seu raciocínio. É essa parte que a gente encerra o bloco, começa o outro, cara. Enfim, tem a teoria que diz que tem essa teoria aí, ela é apresentada aí de acordo com um diretor, não vou saber falar o nome dele agora, mas um diretor de cinema, ele apresenta essa tese até de uma forma satírica, mas tem uma teoria aí, que alguns meio Jorge aí, meio perdido da vida acredita, que a morte do Osama foi encenada, na verdade eles pagaram ele pra ficar num outro lugar lá, pra viver, pra ele sumir, né, tipo assim, ó. Michael Moore, esse diretor? Ou não? Ah, não sei falar o nome dele, cara. Acho que deve ter sido. Enfim. Mas enfim. Essa teoria, ela aparece no filme Ditador. Ah, tá. Então, tem a teoria que alguns muito loucos aí... Os Jorge perdidão. Então, eu já não sei se isso é muito válido. Que diz que pagaram ele, uma quantia considerável de dinheiro, pra ele sumir, certo? Pra ele aparecer, ele sumir aí e encenar a morte dele pra fazer uma virada épica na batalha aí dos 11 de setembro, um filme enfim, triunfal para os Estados Unidos aí, para até confirmar aquela ideia, né? O primeiro presidente negro está fazendo várias coisas aí, e aí ajudar o marketing de Obama. Porque o Obama vinha apresentando, por conta do Obamacare, né? Ele vinha apresentando uma popularidade baixa. Então, mas... e tem essa teoria aí, de que, na verdade, ele tá vivo ainda, ele tá vivendo em um asilo lá, num lugar patrocinado pelo próprio Estados Unidos, e deu um fim triunfal na história do 11 de setembro aí, pro mundo ver, certo? Sim. Tem essa teoria. Você acha que tem algum... O que você acha disso? O que você pode falar sobre isso? Então, assim, essa teoria faz até muito sentido, se os Estados Unidos tivesse, assim, vamos dizer, entrado em contato com ele, falado, ó, a gente vai te dar essa grana, você desaparece, ou senão a gente realmente vai desaparecer com você, a gente vai falar que você morreu, tudo. Faz sentido, porque vamos imaginar tudo, a Al-Qaeda sendo jihad total contra os Estados Unidos e morte América. Vamos imaginar isso, e os Estados Unidos, eles lançam uma notícia falsa de que o Osama morreu. No outro dia, o cara aparece com um jornal escrito Osama is dead, pra desmentir os Estados Unidos, né? Então essa teoria faz até muito sentido, porque se eles contataram ele, deram dinheiro, tudo, ele poderia ter falado pra Al-Qaeda, ó, deixa quieto, agora vamos ficar mais sossegado aí, porque o mundo hoje tá muito diferente do que era antigamente, né? Já não se vê mais, só essa situação da Rússia aí, a Ucrânia e Crimeia e tudo aí, que tá divertido de se ver. E divertido, mano. Algum tempo atrás, a Coreia do Norte querendo lançar a bomba atômica aí também tava legal. Mas hoje em dia a gente já não vê mais esse espírito de guerra, assim, já não tem mais. Porque muito que, isso. Querendo ou não, quando eles matam, assim, um demônio, né, quando eles acham, porque o Osama Bin Laden, ele é um anticristo, né? Ele foi tido como um anticristo. E aí, quando eles fazem isso, eles se assumem como uma potência, tipo assim, afirmando pro mundo que, ó, eu vou atrás dos inimigos e eu consigo sim. me virar aqui, eu consigo vingar meu povo. E aí, sim, sei lá, essa é uma teoria, assim, que em meio a sua insensatez, ela faz até um pouco de sentido. Faz, porque hoje em dia o que manda é dinheiro. E você, e por conta de ONU e todas essas coisas assim, de política de guerra, você não pode invadir um país pra pegar o dinheiro dele. Já não pode mais, infelizmente, já não se pode mais fazer isso. Então, você não tem mais tantas guerras igual a gente tinha. A última guerra grande, assim, foi essa dos Estados Unidos mesmo, que eu me lembro de cabeça certinho, assim, foi a guerra no Iraque dos Estados Unidos. A última guerra pesada mesmo. Tem essas pequenininhas, assim. E nem foi que nem... É, foi a última guerra mesmo, assim. Mas não tem mais nada disso. Tem, tudo bem que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra até hoje, mas não é a guerra que a gente tem em mente. É, a guerra que a gente tem em mente, assim, não tem mais nada, porque o dinheiro manda. Pra você fazer uma guerra hoje em dia, é muita grana. Assim, existem situações onde o dinheiro não... nem é levado em conta, tipo a Segunda Guerra Mundial. Você não nem pensa pra fazer uma guerra naquela situação. Você vai e faz. Mas hoje em dia, ser coisa pequena, assim, só por conta de um atentado, você não vai gastar. E, assim, trilhões de dólares foram gastos na guerra contra o Iraque. Hoje em dia já não pega mais tanto isso. Então, é uma teoria que aqui... É bem plausível. Então, Igor, como é que a gente fechou? Como é que a gente tem aí por hoje? A gente nossa conversa aí. O que nós descobrimos até agora? No episódio de hoje... Não. Oi, eu sou o Goku. Putz, isso me lembra que no dia... Que o atentado parou o Dragon Ball. Enfim, gente, só pra vocês saberem, uma coisa que a gente quer falar aqui, a gente não tá defendendo nenhum dos lados, a gente não tá falando que a gente é a favor do Osama aí, Islã, nossa, né? Não, né? Ninguém aqui é Islã, jihad. Jihad foda aí. Vamos falar, só uma curiosidade, o que que significa jihad? Isso é um negócio legal. Que assim, muita gente diz que jihad é a guerra santa. E muita gente interpreta guerra no sentido bélico. Pode ser guerra com arma, de hoje em dia, ou a guerra das cruzadas, antigamente, com espada e escudo. Mas essa guerra tem esse lado também, existe. Só que não é só esse tipo de guerra. Esse jihad é a guerra interna que o muçulmano segue durante a vida dele, pra ele poder seguir o preceito dele, pra ele conseguir fazer todas as orações dele. É a batalha pra continuar no caminho, é isso? É uma batalha pra ele continuar no caminho certo da religião dele, das doutrinas, dos preceitos, de tudo. Isso é a jihad, é a guerra interna. Tem a guerra santa também, morte América, todas essas coisas. Mas tem essa Ajihá mesmo, ela é uma guerra interna, assim, dele continuar certo no caminho dele, frente a todas as adversidades da vida moderna, vamos pôr assim. Isso e é Ajihá. E qual que é a recompensa de você conseguir vencer a Ajihá interna? Ah, virgens no paraíso. Isso, então. Nada melhor. Nada melhor. É isso aí. Virgens que fazem paraíso. Nossa. Puta que pariu, mano. Já entendi o que você quis dizer. Bip na hora, né? Puta que pariu, velho. Mas enfim, o que a gente tem por hoje aí? Tô até desconcertado. Mas então, por hoje a gente tem. A gente descobriu. No episódio de hoje nós aprendemos que os Estados Unidos podem ter deixado passar os atentados. Souberam, né, que realmente teriam atentado e deixaram passar, até porque em 98, se eu não me engano, foi em 98 sim, uma embaixada dos Estados Unidos no Quênia foi explodida por um carro cheio de bomba, a mando da Al-Qaeda, no melhor estilo Tyler Durden. Mandaram um carro lá pra embaixada e explodiram tudo. E em 99 ou em 2000, se eu não me engano, uma outra van maluca dessa assim, ela também foi enviada pro World Trade Center pra explodir o preto, só que assim, nem arranhou a pilastra, uma van cheia de explosivo, não fez nada lá. Mas essa van aí já é das Al-Qaeda. Da Al-Qaeda mesmo. É. Então, sim, já vinha, né? Vinha vindo esse tipo de ataque. Mas eles deixaram passar. Ou também tem o pessoal mais maluco do Jorjão aí da vida, que diz que não, quem fez o ataque foi os Estados Unidos. Por quê? Pra tentar reeleger o Bush, pra botar um sorriso na cara das empresas de petróleo, nas empresas armamentistas, nas empresas de construção civil, que foram empresas americanas que reconstruíram o Iraque depois que ele foi devastado pelos próprios soldados norte-americanos. Caralho. A gente tem bastante coisa. A gente tem como uma teoria que surge após a morte do Osama, né? Uhum. Na verdade, ele está lá no meio, junto com o Elvis Presley e o Michael Jackson. É uma ilha, né? Está ele, o Elvis, o Michael, o Tupac, o maluco do... O da Leste. O aquele maluco do Dedo. Jim Morrison. Tá todo mundo lá, isso, né? Tá todo mundo lá. Gente. É isso, gente. Se vocês forem seguir aí a Jihad interna, vocês têm que saber que vai explodindo as coisas aí pra... Que resolve os... Você vai ter virgens no paraíso. Esse foi o ensinamento de hoje. É isso aí, gente. É isso. Até mais. Eu me despeço. Meu nome é Lucas. Como sempre, eu me despeço. Até o próximo episódio. Eu sou o Igor, o historiador amigo. E eu gostaria de avisar que, por mais triste que possa ser, há uma forte possibilidade de semana que vem não ter um episódio online no ar. É aquela hora que você tem dois. Aquele tan. Olha as pessoas gritando. Por quê? Porque eu estou me mudando de cidade. É isso aí. Estou para começar um curso aí novo e estou me mudando. E até acertar tudo a internet, espero que o mais rápido possível. Infelizmente, talvez semana que vem não tenha um episódio. Mas é por uma boa causa. É isso aí, vai começar a fazer estreia agora. Agora que você vai ser estreia agora. Vou começar o meu ano letivo agora. Olha só como é bom isso. Em março, né, mano? Cara, né? O meu semestre tem 3 meses. Me desculpa. Muito bom. Muito bom. Sim, pode. Mas o próximo tema, Queiroz, da semana aí que vai vir? Não, a próxima talvez, na outra? O próximo tema do próximo episódio? É. Então, eu vou falar isso aí e o próximo tema vai ser...